camiseta branca. Salve Deus. Venho aqui em nome de Deus. Em nome de Deus, estamos aqui para mais uma tarefa, mais uma obra, mais um trabalho dignificante. Tudo parece loucura. Tudo parece não estar bem. Tudo parece não estar no eixo. O que vem acontecendo com a Terra? O que vem acontecendo com essa humanidade? Uma humanidade dentro de um planeta, dentro de um universo, dentro de um sistema de mundos, um sistema solar, habitante do seio de Deus, do universo, mas não se vê como tal. Caminha perdida, caminha desnorteada, sem saber quem é, sem saber qual é o propósito da vida, sem saber o porquê está aqui. Se sente perdido, não sabe quem é. Pergunta para Deus quem é, Deus não responde. Olha para o corpo, não se sente aquilo que vê. Fica em dúvida, fica perdido, desnorteado. O que estou fazendo aqui? Quem eu sou? De onde eu vim? Para onde eu vou? Será que quando eu morrer, tudo acabou? Será que é aquilo mesmo que eu li, que eu estudei ou que eu vi na internet? Será que tem uma vida após a morte? Será que a vida continua? Será que aquele rapaz chamado Pedro está realmente incorporado como um espírito? Será que tem um espírito ali falando através dele? Será que esse negócio de mediunidade existe mesmo? O que está acontecendo nesse momento? O qual os religiosos, seja da religião que for, seja a expansão de consciência que tiver, estão perdidos, perdendo tempo com o que não vale a pena, com Jesus na boca, com Deus na boca, com o amor na palavra, a fraternidade, os discursos e as poesias muito belas, mas diferente do que emana, diferente das intenções que está no seu coração, diferente do que deseja, diferente, tudo diferente do que é falado, mesmo que sejam boas pessoas consideradas assim, mesmo que se esforcem para melhorar e melhoraram, estão melhores, mesmo que estejam no caminho do bem, mesmo que sejam afáveis, caridosos e muitas vezes até mesmo amorosos, educados, mas ainda há uma brecha grande de iniquidade, de maldade, mas não enxerga, porque o verdadeiro amor, o amor que vem de Deus, da fonte, ainda não está desperto nos servidores da luz. Nenhum deles, o verdadeiro, no fundo, não conhece a fonte. Nunca tiveram um desdobramento, o qual estiveram frente a frente com um fractal de Deus ou com o próprio Jesus ou algum outro mestre. Nunca tiveram esse tipo de desdobramento. Porque para ter esse tipo de desdobramento é necessário ter pureza de coração. E isso nós não encontramos nesse mundo. Nos servos de Deus, de verdade, ainda não tem. O dia que tiverem, muito do que se achava impossível vai começar a acontecer. Nós estamos falando para o mundo, porque daqui a um tempo, o qual nós não podemos precisar, esses vídeos desta casa e os vídeos do outro canal que esse rapaz aqui grava, muitas pessoas estarão visitando esses vídeos. Muitas mensagens serão revistas e vão ouvir com mais atenção, porque vai confirmar muita coisa. Que, nesse momento, Deus vem diferente. Deus se mostra para os seus filhos de forma diferente. Vocês estão encarnados. Imagine que o desencarne chega de repente. Você se vê se despedindo do corpo e deste mundo. Chegou a hora. O que será que te espera? Será que você está pronto? Não deu tempo para ajustar o que precisava ser ajustado. Quando a hora está chegando, você sente o seu espírito saindo, se desligando do corpo. E você percebe que você perdeu tempo com um monte de besteiras, convicções tolas, brigas, desentendimentos, discussões com seus irmãos de fé que pensam diferente. Você acaba percebendo que durante boa parte da sua encarnação como servo do Senhor, você entrou na maledicência com os seus próprios irmãos de fé, não importa a religião que seja. Você não fez com amor, você não amou os seus irmãos, você só falou do amor. Você percebe quando sai do corpo pelo desencarne, quando há o desenlace. Você olha para o seu corpo astral e Deus permite que você veja que o seu corpo astral está repleto de nódoas morais que você atraiu durante boa parte da sua encarnação, verdadeiras comunidades de larvas astrais e bacilos psíquicos que você mesmo atraiu para o seu corpo astral. E você se pergunta, mas eu fiz tudo certo. Eu preguei o evangelho. Eu meditei, procurei estar na paz de espírito. Procurei ser manso, tratar todos com educação e bem. E Deus te convida a refletir mais profundo. Reflita mais. E aí, as células ultrassensíveis do seu perispírito começam a vibrar e mostrar na sua mente toda a sua trajetória encarnatória. E aí vem o juízo da sua própria consciência e toda a sua vida passa diante dos seus olhos em algumas horas. Só que dessa vez, todas as suas condutas serão avaliadas de forma profunda, porque não há mais o peso de um corpo denso para atrapalhar, para fazer com que as coisas, as suas atitudes, não sejam analisadas como deveriam. E aí, sem o peso do corpo físico, você consegue avaliar com muito mais profundidade todos os seus atos. E você percebe que os bons atos, você fica muito feliz quando você revê, quando você praticou atos de caridade, de amor, de respeito, você fica muito feliz. Mas aí vem os outros atos de maledicência que quando você fez, você não percebeu o que você estava fazendo quando estava encarnado. Às vezes você, no fundo, no fundo, sentia um incômodo, mas mesmo assim você fazia. Até mesmo quando estava incorporado. Naquele momento em que a sua parte anímica falou muito mais forte do que o espírito que estava incorporado, que você passou à frente do espírito e colocou as suas convicções e a sua opinião na frente das do espírito. Porque você achou que estava certo, mas ali era o seu ego falando forte. As suas convicções, que não são, nem sempre são, a expressão da verdade. Porque no universo, muitas posturas, muitas convicções que nós defendemos aqui quando encarnados, que nós defendemos a ferro e fogo quando chega no plano espiritual, essas convicções precisam ser revistas. Até mesmo mestres, pais de santo, mães de santo, ou outros tipos de médium que escrevem livros, quando chegam no plano espiritual, muitas das coisas que escreveram precisam ser revistas. As influências são grandes, porque o espírito vai, mas os livros ficam influenciando outras pessoas. E você fica do lado de lá, no plano espiritual, querendo consertar o que escreveu no livro, e não consegue porque já desencarnou. E você fica mais triste ainda quando você vê várias pessoas defendendo aquilo que você escreveu. E você percebe que você contribuiu para que equívocos perdurassem por mais tempo. Você desencarna. Os seus vídeos incorporados continuam na internet. E você percebe que nem sempre era o espírito que estava falando, mas sim você passando à frente do espírito. Você colocando as suas convicções e as suas opiniões errôneas, sistemáticas e de uma visão estreita de espiritualidade. Você percebe, mesmo você que não pregava a ortodoxia, se dizia um livre pensador. Que não era ortodoxo, que tinha a mente mais aberta, você percebe que você foi extremamente ortodoxo. Você não sentiu isso. Você dizia que não era religioso, e do lado de lá, no plano espiritual, você percebe que você era extremamente religioso. E já foi. Não tem como consertar. Já está feito. Você percebe que você tinha atitudes fanáticas, extremistas, fundamentalistas e sectaristas. E quando você estava encarnado, você não achava isso. Você percebe, quando você chega no universo, na imensidão do plano espiritual, que você não sabe nada, mesmo depois de tantos anos na prática da mediunidade. Nos estudos sobre mediunidade e sobre outros estudos, você percebe que muito pouco você aprendeu, porque aquele tempo que parecia ser longo, na verdade, foi muito curto diante da eternidade, e você enxerga que você ainda está muito distante de atingir uma evolução considerável na frente de outros espíritos, os quais você se deparará. Você percebe que você terá que retornar muitas vezes para evoluir, porque você evoluiu muito pouco. Bate a ansiedade. E aquela sua pressa que você tinha quando estava encarnado para retornar ao plano espiritual, ela se reverte. Ela se reverte para uma outra pressa, a pressa para retornar ao corpo físico, porque você percebe que perdeu muito tempo na encarnação com coisas que não levam a nada. Lutando contra irmãos de fé sem perceber que estava lutando, falando de forma sutil, incorporado. Muitos não percebiam, mas Deus e os espíritos da luz percebem que você interferiu na comunicação e nos escritos dos seus livros. Você percebe que, em vez de acertar, você errou muito mais. Você percebe que você adquiriu mais equívocos do que confirmou algo. Isso acontece com a maioria dos médiuns aqui no Brasil e no planeta Terra. A maioria. Até que colocam na sua frente espíritos desencarnados, recém-desencarnados, ou ainda você é levado até lá para ver alguns espíritos que ainda estão encarnados. Mas você, como espírito desencarnado, você consegue ver o espírito dos encarnados. Aqueles que você não achava que eram tão evoluídos assim, que eram loucos, que estavam fascinados ou obsidiados, ou estavam num vício anímico, ou estavam se auto-hipnotizando. Quando você olha, você percebe que aqueles que você achava isso são muito mais evoluídos e iluminados do que você. E o que você achava aquela loucura era porque você era menos adiantado, menos evoluído, e você não tinha evolução espiritual para compreender aqueles que eram muito mais evoluídos do que você, porque você percebe que você era extremamente limitado. Você percebe que você entrou num equívoco muito grande. Outros fazem pior, demonstram sua agressividade, sua maledicência, seu julgamento, sua violência, seu deboche e escárnio na internet, porque são ainda menos adiantados, são das trevas encarnados. E quando retornam ao plano espiritual, quando entram no mesmo processo, o qual as células ultrassensíveis do perispírito mostram toda a sua encarnação, entram num circuito vicioso de culpas e de autopunição tão forte que, com a sua própria mente, influencia nas partículas astrais e nas células astrais, nos centros de força do corpo psicossomático e o desestabilizam. E perde o corpo astral vítima de si mesmo, vítima da própria maledicência, vítima do próprio julgamento, vítima do próprio escárnio, vítima do próprio equívoco, e se destrói. E percebe que era muito ignorante. Percebe que a humanidade que vive neste planeta é extremamente endividada, ignorante e distante da fonte criadora. Todos, sem exceção. Percebe que muito pouco sabe. Os verdadeiros mestres e espíritos evoluídos, quando encarnam aqui, eles percebem isso. Quando eles começam a despertar, começam a estudar os assuntos espirituais, começam a despertar para quem é, eles começam a perceber nos seus irmãos, muitos deles que estão há muito mais tempo nessa busca pela espiritualidade, ele começa a observar um e outro, e ele tira uma conclusão que não é julgamento. Ele percebe que estão todos equivocados. Mas ele não tem como mostrar isso, porque não vão aceitar nem acreditar. Como resolver? Só Deus sabe. O ideal seria que isso fosse enxergado antes de desencarnar, porque depois de desencarnar fica muito fácil. Mas Deus, como eu disse, nesta época, neste tempo, neste planeta, nesta terra, nesta nação, nesta civilização, desta vez, vem diferente. Hoje você acordou ensimesmado. Você está pensando: o que eu estou fazendo da minha vida? Até agora, o que eu fiz? Por que essa obra espiritual que eu estou está assim? Por que que ela decaiu? Por que que ela diminuiu? Por que que as pessoas pararam de me visualizar? Por que as pessoas me viam mais e hoje elas veem menos? Homem, enxerga. Enxerga. Porque o que vale nem sempre é o que você fala. Os conhecimentos que você externa, o que vale muito mais é o que tu emana e o que tu nutre. Graças a Deus. Eu sou Criptrus. Homem médium. Modifica. Homem médium. É a tua última chance encarnatória neste planeta. Homem médium. Nós já estamos contigo há muito tempo. Inclusive na presente encarnação. Homem médium, desperta para Deus, desperta para a fonte. Homem médium, distante tu estás da verdadeira espiritualidade. Homem médium, sua visão está muito curta, mesmo depois de toda essa leitura, todo este conhecimento, toda esta fala bonita. Homem médium, nós estamos aqui para chamar a tua atenção através de um médium que não tem medo de se expor e nem se importa com a opinião errônea, estreita, equivocada e ignorante dos seus próximos. Porque sabe muito bem em qual humanidade está inserido, uma humanidade incrédula, criminosa e distante de Deus. Inclusive, médiuns que muitas das vezes estão mais distantes de Deus do que aqueles que são ignorantes da palavra de Deus, dos ensinamentos do Cristo ou de qualquer outro mestre. Porque muitos dos ignorantes têm o que muitos médiuns letrados não têm. Muitos ignorantes têm simplicidade, humildade e amor, e colocam em prática muito mais a fraternidade que muitos pregam. Que muitos que têm o Evangelho segundo o Espiritismo na cabeça, que muitos que têm a Bíblia inteira na cabeça, dão um banho e um show de fraternidade nestes. Homem médium, tu ainda não aprendeste que a tua oportunidade está na tua frente e tu estás se fazendo de cego. Homem médium, mais da metade da tua encarnação já passou. O relógio corre rápido. A chance está na tua frente. Tu já eras para ter tomado uma atitude e está na maledicência, no julgamento e entranhado, mergulhado até a cabeça na lama da doutrina e das convicções. Depois de tanto treinamento, depois de tanto estudo, depois de tantas mensagens belas ouvidas, lidas e faladas. Homem médio, tu falas que se o Cristo Jesus estivesse encarnado hoje, ele seria censurado ou bloqueado ou calado. Tu dizes isto, mas tu estás fazendo isto agora. Tu dizes e tu faz, porque não enxerga o que verdadeiramente vem do Espírito, o que verdadeiramente vem de Deus. Não enxerga, está cego, mesmo depois de todos os estudos, todas as leituras, todas as mensagens, continua cego e sem entender o que leste, porque não tem proximidade ainda com o Pai, muito distante está. Quando aparece na tua frente alguém que verdadeiramente está próximo de Deus, tu não entendes, tu julgas, tu maldiz. É um grande desperdício, porque é uma grande chance desperdiçada. Deus esperou. O Cristo Jesus esperou e outros esperaram. Inclusive os teus ancestrais. Não tomaste a atitude que deveria ser tomada. Acabou o tempo. No futuro, pode ser que tomes a atitude. Depois que tiver provas. Depois que as provas aparecerem. Mas não é assim que Deus quer. Bem-aventurados são aqueles que creem sem ver. Bem-aventurados são aqueles que confiam em Deus sem que ele precise provar algo. Bem-aventurados são aqueles que têm ouvidos de ouvir a voz do Deus Altíssimo. Bem-aventurados são aqueles que têm olhos espirituais de enxergar a luz divina, viva e encarnada, manifestada na terra. Pouco é o tempo. Grande ignorância. Grande ignorantes sois vós, espíritos encarnados viventes da terceira dimensão terrestre, materializados excessivamente, vocês estão muito mais do que qualquer espírito desencarnado, agarrado à matéria e habitante das regiões dimensionais mais densas deste planeta. Muito mais densas são as suas vibrações. Espíritos encarnados, neste momento, esta mensagem chega a ti e tu não só ouves, tu sente, porque algo está sendo emanado para o teu espírito endividado, julgador, maledicente, incrédulo e atrasado. Palavras belas, poesias, palavras inteiras, decoradas do Evangelho, não demonstram luz, não demonstram iluminação interior, não demonstram evolução espiritual, porque muitos sacerdotes que estão os seus espíritos no mais profundo do inferno, há milênios, tinham todas as palavras de Moisés, de Jesus, decoradas na cabeça. E neste momento sofrem, no mais profundo do umbral grosso. Só falar bonito. Só falar belo. Não demonstra evolução espiritual. Evolução espiritual é demonstrado pelo que tu vibra, pelo que tu emana, pelo que tu nutre de verdade. Doutrinários continuam os mesmos. Nada mudou. A manifestação dos médiuns de hoje continuam sendo a manifestação dos sacerdotes inquisidores. Continuam sendo a manifestação de Caifás, Pôncio Pilatos e outros. Continuam os mesmos, mesmo depois de milênios de reencarnações. E aqui, nós, os Espíritos do Senhor, estamos nos mostrando para o mundo. Nós, os Espíritos Consoladores, que é a manifestação do Deus vivo neste momento, neste planeta, porque agora sim, a luz chegou! E vocês, homens médiuns, mais uma vez, viraram as costas para a luz, porque preferem as trevas da doutrina, as trevas da religião, as trevas da visão estreita de espiritualidade. No fundo, no fundo, preferem a zona de conforto a qual estão nas suas regras totalmente equivocadas da verdade e de espiritualidade. Dizem que não sabem nada. Dizem que estão engatinhando na espiritualidade. Dizem que são ignorantes, mas agem como se fossem os detentores de todo o conhecimento do universo, raça de víboras. Não tem moral, não tem permissão para entrar no reino do Cristo. Quando estiverdes frente a frente com Ele, Ele dirá: aparta-te de mim, porque não vos conheço, hipócritas! E eu digo isso para todos os médiuns brasileiros, principalmente os do Rio de Janeiro, São Paulo, das Minas Gerais, da região Nordeste e Norte deste país chamado Brasil. Chegou a hora das máscaras caírem. Chegou a hora de ser revelado para vós quem verdadeiramente vocês são, porque não se conhecem. Continuam preferindo estarem separados. Continuam preferindo estar se degladiando por causa de convicções. Hoje, vocês não se matam mais na fogueira, nem na espada e nem na crucificação. Vocês se matam com uma arma muito mais perniciosa, que é a língua e a fala. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Um coração cheio de vermes. Um coração podre e morto para Deus. Espíritos mortos em corpos físicos, com sangue e um coração batendo, estão todos mortos em vida, distantes da luz, distantes de Jesus Cristo, que vocês tanto dizem que amam, distante de Deus, distantes de todos os mestres que vocês veneram, orixás e outros. Nós incorporamos em vocês, pela infinita misericórdia de Deus, porque nenhum de vocês merecem que os espíritos de Deus incorporem em vós, porque vocês estão podres. Toda vez que incorporamos em vocês, precisamos tomar um banho de luz, porque vocês estão cheios de rapina e iniquidade. Chegou a hora da manifestação dos verdadeiros profetas. Como os profetas da antiguidade, que eram cheios do Espírito Santo, que faziam a verdadeira reforma íntima, que lutavam consigo mesmos arduamente para fazer a vontade de Deus. Eis que este está aqui e outros pouquíssimos. Todos vós estão na zona de conforto. Não merecem habitar um mundo melhor, uma nova terra, ou um mundo regenerado, ou uma nova Jerusalém. Não merecem. Mesmo com todas as obras que vocês acham que fizeram. Não fizeram. Vocês adquiriram mais débitos. A verdade foi dita: doa a quem doer, e virá muito mais. Que a paz do nosso mestre esteja convosco. Eu sou o Cryptorus, graças a Deus.